Eis a ideia geral de como funciona a visão de cores. Agora, antes de entrarmos no caso especial do bugio e de como ele se tornou tricromático, precisamos entender o estranho sistema dicromático do resto dos macacos do Novo Mundo. A propósito, alguns lêmures também o possuem e ele não é encontrado em todos os macacos do Novo Mundo. Por exemplo, o macaco da noite tem visão monocromática. Para os propósitos dessa explanação, o termo macacos do Novo Mundo excluirá temporariamente o bugio e outras espécies excepcionais. Trataremos do bugio depois. Primeiro, separaremos o gene azul como um componente invariável de um autossomo presente em todos os indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino. Os genes vermelho e verde no cromossomo X são mais complicados e exigirão mais da nossa atenção. Cada cromossomo X tem apenas um locus onde um alelo vermelho ou verde pode se alojar, asterisco. Na verdade, vermelho e verde são apenas duas de uma série de possibilidades nesse locus, mas já temos complicações o bastante com que lidar. Para os propósitos deste conto, elas serão firmemente vermelho e verde. Fim da leitura de asterisco. Como a fêmea possui dois cromossomos X, ela tem duas oportunidades para um gene vermelho ou verde. Mas o macho com apenas um cromossomo X possui ou um gene vermelho ou um verde, mas não os dois. Por isso, um típico macho de macaco do Novo Mundo tem de ser dicromata. Ele possui apenas dois tipos de cone, azul e vermelho ou azul e verde. Pelos nossos padrões, todos os machos são daltônicos, mas eles o são de dois modos diferentes. Alguns machos em uma população não têm a opsina verde, outros não têm a vermelha. Todos têm azul. As fêmeas são potencialmente mais afortunadas. Dotadas de dois cromossomos X, poderiam ter a sorte de possuir um gene vermelho em um e um gene verde no outro, além do azul, que agora dispensa mais explicações. Uma fêmea assim seria tricromata. Asterisco. Acontece que para as fêmeas é fácil assegurar que em qualquer dado cone seja ativado apenas o gene da opsina vermelha ou da verde, mas não ambos. As fêmeas já possuem um mecanismo para desligar todo um cromossomo X em qualquer célula. Uma metade aleatória das células desativa um dos dois cromossomos X, a outra metade desativa o outro. Isso é importante, pois todos os genes em um cromossomo X são estruturados para trabalhar se apenas um for ativo, coisa imprescindível, pois os machos possuem só um cromossomo X. Fim da leitura de asterisco. Mas uma fêmea sem sorte poderia ter dois vermelhos ou dois verdes e ser dicromata. Pelos nossos padrões, tais fêmeas são daltônicas e de dois modos exatamente como os machos. Assim, uma população de macacos do Novo Mundo, como os micos e os macacos de cheiro, é uma mistura singularmente complicada. Todos os machos e algumas fêmeas são dicromatas, daltônicos pelos nossos padrões, porém de dois modos alternativos. Algumas fêmeas, mas nenhum macho, são tricromatas, com verdadeira visão de cores, a qual presumivelmente é semelhante à nossa. Experiências com micos que procuraram alimentos em caixas camufladas mostraram que os indivíduos tricromatas foram mais bem-sucedidos que os dicromatas. Talvez bando de macacos do Novo Mundo dependam das afortunadas fêmeas tricromatas em seu grupo para encontrar os alimentos que a maioria deles não perceberia. Por outro lado, existe a possibilidade de que os dicromatas, sozinhos ou em associação com dicromatas do outro tipo, tenham estranhas vantagens. Existem relatos de tripulações de bombardeiros na Segunda Guerra Mundial que deliberadamente recrutavam um homem daltônico para integrar o grupo porque ele era capaz de enxergar certos tipos de camuflagem melhor do que seus companheiros tricromatas mais bem dotados para outras tarefas. Dados experimentais confirmam que os dicromatas humanos realmente são capazes de identificar certas formas de camuflagem que enganam os tricromatas. Será possível que um bando de macacos composto por tricromatas e dois tipos de dicromatas possa coletivamente encontrar maior variedade de frutos do que um bando formado puramente de tricromatas? Pode parecer improvável, mas não é uma ideia tola. Os genes da opsina vermelha e da opsina verde nos macacos do Novo Mundo são um exemplo de polimorfismo, termo que indica a existência simultânea em uma população de duas ou mais versões alternativas de um gene, nenhuma delas rara o suficiente para ser considerada apenas um mutante recente. Um princípio bem estabelecido da genética evolutiva é que poliformismos visíveis como esse não acontecem sem uma boa razão. A menos que algo muito especial estivesse ocorrendo, os macacos com o gene vermelho teriam ou muito mais vantagens ou muito mais desvantagens do que os macacos com o gene verde. Não sabemos quais seriam, mas é muito improvável que ambos obtivessem vantagens equivalentes e o tipo inferior seria extinto. Assim, um polimorfismo estável em uma população indica que algo especial está ocorrendo. Que tipo de coisa? Duas hipóteses foram apresentadas para os polimorfismos em geral e qualquer uma poderia aplicar-se a esse caso. A seleção depende da frequência e da vantagem heterozigótica. A seleção dependente de frequência ocorre quando o tipo mais raro está em vantagem simplesmente por ser mais raro. Assim, quando o tipo que julgávamos inferior começa a se extinguir, ele deixa de ser inferior e readquire importância. Como isso poderia acontecer? Bem, suponhamos que os macacos vermelhos sejam especialmente bons em enxergar frutos vermelhos, enquanto os macacos verdes têm especial aptidão para enxergar frutos verdes. Em uma população dominada por macacos vermelhos, a maioria dos frutos vermelhos já teria sido colhida e um solitário macaco verde, capaz de enxergar os frutos verdes, poderia estar em vantagem e vice-versa. Mesmo que isso não seja muito plausível, é um exemplo do gênero de circunstância especial que pode manter ambos os tipos em uma população sem que nenhum deles seja extinto. Não é difícil perceber que algo na linha da nossa teoria da tripulação do bombardeio possa ser o tipo de circunstância especial que mantém um polimorfismo. Tratemos agora da vantagem heterozigótica. O exemplo clássico, quase um clichê, é a anemia falciforme nos humanos. O gene falciforme é ruim porque os indivíduos com duas cópias desse gene, homozigotos, têm corpúsculos danificados no sangue com aspecto de foice e sofrem de uma anemia debilitante. Mas é bom porque os indivíduos com apenas uma cópia estão protegidos contra a malária. Em áreas assoladas pela malária, o bom supera o ruim, e o gene falciforme tende a disseminar-se pela população, apesar dos efeitos adversos sobre os desafortunados indivíduos que forem homozigotos. Asterisco. Esse problema, infelizmente, afeta muito afro-americanos que não vivem em uma região malárica, mas herdaram os genes de ancestrais habitantes de áreas afetadas. Outro exemplo é a debilidade fibrose cística, uma doença cujo gene na condição heterozigótica parece proteger contra o cólera. Fim da leitura de asterisco. O professor John Mollon e seus colegas, cuja pesquisa é a principal responsável por revelar o sistema polimórfico da visão de cores dos macacos do Novo Mundo, aventa que a vantagem heterozigótica das fêmeas tricromáticas seria suficiente para favorecer a coexistência dos genes vermelho e verde na população. Mas o bugio faz melhor, e isso nos leva ao próprio narrador do conto. Os bugios conseguiram aproveitar as virtudes dos dois lados do polimorfismo, combinando-as em um só cromossomo. Fizeram isso graças a uma fortunada translocação. A translocação é um tipo especial de mutação. Um segmento de cromossomo, não se sabe por quê, transfere-se por engano para um cromossomo diferente ou para um lugar diferente no mesmo cromossomo. Isso parece ter ocorrido com um ditoso ancestral mutante dos bugios, que acabou possuindo tanto um gene vermelho como um gene vizinhos um do outro em um único cromossomo X. Tal macaco provavelmente estaria bem adiantado no caminho evolutivo de se tornar um verdadeiro tricromata, mesmo se fosse macho. O cromossomo X mutante disseminou-se pela população até que hoje todos os bugios o possuem. Foi fácil para os bugios executar esse truque evolutivo, pois os três genes de opsina já vinham aparecendo na população de macacos do Novo Mundo, só que, com exceção de algumas fêmeas afortunadas, todo macaco possuía apenas dois deles. Quando nós, grandes primatas e macacos do Velho Mundo, fizemos independentemente o mesmo tipo de coisa, foi de um jeito diferente. Os dicromatas dos quais evoluímos eram dicromatas apenas de um modo. Não havia polimorfismo para servir de base.